O homem vestido de linho voou com cordão de medir sobre as águas. Mediu 1000 côvados e me disse: venha. Nessas águas, quem foi que disse que a vitória não vem? Para que andar tão triste desse jeito? Tirar essa dor do peito, espinhos que a vida tem. Entra nessas águas, tenha fé e não deixe o medo te acovardar. Chegou a hora, é agora, Deus está presente. Ele se levanta e caminha na frente. Nenhum inimigo vai te derrotar. Ele guarda o teu pé para não cair, e nenhuma seta vai te atingir. Ele tira do pó e te põe pra voar. Quando a lágrima do crente cai em oração, Deus de lá do céu estende a sua mão, e a muralha começa a tremer. Quando ele chora e apresenta a Deus o seu dilema, não interessa qual é o problema, Deus se levanta para resolver. Nada pode abalar a sua fé, onde não consegue atravessar em pé, é de joelhos que ele chega lá. O inimigo se levanta para cair de novo, é Jeová que luta por seu povo. Nem as chamas do fogo poderão te queimar. Vai, você não vai se afundar. Eu sou Jesus, teu amigo, eu estou contigo e passo também. Quem confia em mim, somente sua fé não erra. Todos os inimigos vão cair por terra. A batalha termina e a vitória vem. Lágrima do crente cai em oração, Deus de lá do céu estende a sua mão, e a muralha começa a tremer. Quando ele ora e apresenta a Deus o seu dilema, não interessa qual é o problema, Deus se levanta para resolver. Nada pode abalar a sua fé, onde não consegue atravessar em pé, é de joelhos que ele chega lá. O inimigo se levanta pra cair de novo, é Jeová que luta por seu povo. Nem a chama do fogo poderão te queimar. Vai, você não vai se afundar. Eu sou Jesus, teu amigo, eu estou contigo e passo também. Quem confia em mim, somente sua fé não erra. Todos os inimigos vão cair por terra. A batalha termina e a vitória vem. Nessas águas.